Tem uma voz dentro de mim que só fala em você. Vem brotando em meus ouvidos, despertando os meus sentidos, me ajudando a viver. Tem uma voz dentro de mim que só fala em você. É um grito apaixonado, às vezes desesperado, não me deixa dormir. É uma bola de fogo, queima, queima sem. Desejo do seu corpo, do seu beijo. Toda vez que eu te vejo, dá vontade de te amar. Essa voz é insistente, cai dos olhos, vem na mente, brinca com meu coração. Consigo dizer não, nem calar minha paixão. É uma bola de fogo, queima, queima sem parar. É uma bola de fogo que não quer se apagar. É a fome do desejo, do seu corpo, do seu beijo. Toda vez que eu te vejo, a vontade de te amar. Essa voz que mexe comigo, até mesmo dormindo, se chama saudade. Deve ser a voz do amor, dizendo que encontrou a minha felicidade. Eu te vejo, me dá vontade de te amar. Tem uma voz dentro de mim.